Eu posso ser muito idiota, muito negativa, muito imbecil. Eu posso ser muito otimista, muito sorridente, muito varonil. Eu posso ser a rainha do planeta, o príncipe encantado, a vilã da novela. Eu posso ter um monte de dinheiro, viajar o mundo inteiro, te chamar pra ir comigo. Mas nada disso vai fazer você me olhar. Mas nada disso vai fazer você se apaixonar por mim. O que eu tenho e o que eu sou não valem mais. Não acho justo a vida me ensinar de um jeito tão cruel. Olhar daquele jeito, eu posso ser quem eu nunca fui na vida, ser aquela bem bonita que você viu na revista. Eu posso até te fazer aquela música, te levar pra ver a tempestade no mar. Eu posso ver o que tem dentro de você e te dizer o que existe em mim e te amar de um jeito infinito. Mas nada disso vai fazer você me olhar. Nada disso vai fazer você se apaixonar por mim. Se o que eu tenho e o que eu sou não valem mais, se do meu jeito atravessar e me colher do galho que me deixava colher do galho que me deixava suspensa no ar. No ar.